Grande Prémio do Bahrein, definitivamente fora do calendário da Fórmula 1 este ano. José Conceição saiu do Sporting. E a União da Madeira é campeã da 2ª Divisão, que acabou hoje. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Aos domingos, pelas 19h, Marta Jalos, Débora Campé e Diana Guerra trazem-lhe o melhor da sétima arte. Sétimo Som, um programa dedicado às bandas sonoras dos grandes filmes. Sétimo Som, de 15 em 15 dias, aos domingos, às 19h, com Marta Jalos, Débora Campé e Diana Guerra, na Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Boa noite. José Conceição já não faz parte do Sporting Clube de Portugal. A informação foi dada ontem à noite na RTP pelo presidente do clube leonino, Godinho Lopes, que disse que José Conceição iria sair do Sporting Clube de Portugal. Hoje, em declarações à imprensa, outrora treinador do Sporting Clube de Portugal admitiu que não esperava por esta alternativa, mas que nos últimos dois dias tudo se precipitou neste sentido. Nos últimos 15 dias foram apontadas várias soluções e nenhuma delas passava pela não continuidade do diretor e depois também treinador do Sporting Clube de Portugal. Mas nos últimos dois dias, confirma, as coisas precipitaram-se nesse sentido. Quanto à sua vida profissional, o seu futuro, José Conceição afirmou agora não ter destino. Até algum tempo tinha propostas de clubes para treinar, mas como não deu resposta e ninguém é insubstituível, diz José Conceição, as oportunidades passaram e neste momento não há futuro profissional à vista para o ex-diretor e ex-treinador do Sporting Clube de Portugal. Recorde-se que já era certo de que José Conceição não continuaria à frente da equipa sénior de futebol do Sporting Clube Portugal, já que Domingos Paciência iria assumir esse lugar. Mas, no que toca à direção, José Conceição continuaria, à partida, a fazer parte dos planos de Godinho Lopes, que ontem, como disse, anunciou na RTP, a Rádio e Televisão Pública Portuguesa, de que Godinho Lopes, aliás, de que José Conceição iria deixar de fazer parte da equipa do Sporting. Acabou o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. No passado domingo, o Clube de Futebol União da Madeira garantiu a subida à Liga de Honra, regressando também, juntamente com o Atlético, ao futebol profissional. Algo que, apesar de já não acontecer há muito tempo, sempre aconteceu a menos do que à equipa do Atlético. Na Madeira, hoje, realizou-se o jogo que fechou a temporada. A equipa da União Madeira venceu por 2-0 o Clube da Tapadinha. O Atlético, a jogar fora, não teve mais do que festejar a já garantida subida. A equipa da União Madeira marcou dois golos, aliás, com Gleveson e Diop, aos 55 e 65 minutos, respectivamente, a fazerem o gosto ao pé. A equipa da União Madeira jogou em casa e viu alguns famosos a assistir ao jogo, entre os quais Nani. A União da Madeira regressa assim, mais de 10 anos depois, ao futebol profissional. Neste caso, à Liga de Honra. Os madeirenses acabaram em primeiro com 7 pontos. Em segundo ficou a equipa do Atlético Clube de Portugal com 6. Em terceiro e fora das vagas para a Liga de Honra, ficou a equipa do Padroense. Atenção ainda a uma situação que é o facto de algumas equipas da 1ª Divisão e da Liga de Honra estarem em fase de regulamentação de salários. E caso tal regularização não aconteça, estas equipas poderão ser despromovidas à 2ª Divisão. E se isso acontecer, a primeira equipa a ser chamada é mesmo o Padroense Futebol Clube, que acabou no 3º lugar então com 4 pontos apenas. Stirling Moss vai deixar as pistas e as corridas. O anúncio foi feito hoje pelo piloto britânico de, imagine, 81 anos. Estava a participar nos treinos da Corrida das Lendas, incluída nas 24 horas de Le Mans, quando, pela primeira vez, se assustou ao conduzir um automóvel. Já havia dito, em declarações anteriores e em anos anteriores, que a primeira vez que para si fosse desconfortável de conduzir, bem como para os restantes membros, que abandonaria as pistas. O dia chegou, o anúncio foi feito hoje no site do piloto britânico, que entre 1954 e 1961 fez mais de 60 corridas e por duas vezes ficou no segundo lugar do Mundial de Clubes em pilotos. Stirling Moss abandona assim as corridas aos 81 anos. Ainda continua a afirmar que adora correr, mas é hora de parar. Acabou a novela Grande Prémio do Bahrein. Os organizadores deste Grande Prémio, tão polémico desde o princípio, desistiram de o realizar, pelo menos este ano. O Grande Prémio do Bahrein, como já dissemos, era para abrir o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no dia 13 de março. Tal não aconteceu devido à instabilidade política ou social que se vivia no país, aliás, que ainda se vive. Mas, como a situação está agora mais calma, pensou-se na reintrodução do Grande Prémio do Bahrein e reagendou-se para dia 30 de outubro. Ora, as equipas não estiveram de acordo, não só porque o país ainda não apresenta, na opinião da associação, os níveis de segurança que são desejados para uma prova destas, mas também porque reagendar e recolocar o Grande Prémio do Bahrein no dia 30 de outubro obrigaria à extensão da época até dezembro para que aí se realizasse o Grande Prémio da Índia. Ora, as situações, em conjunto, geraram um descontentamento enorme à FOTA, a Associação de Escuderias de Fórmula 1. O descontentamento foi tal que a prova foi novamente posta em causa. Bernie Eccleston, o patrão da Fórmula 1, retirou novamente o Grande Prémio do Bahrein da lista. Mas a FIA, a Federação Internacional de Automóvel, na voz do seu presidente, Jean Todt, pediu à Fórmula 1 e ao seu respectivo patrão, Bernie Eccleston, para que reconsiderasse. Mas hoje, a organização, que é liderada por Al Zayani, desistiu de organizar a prova este ano. Al Zayani disse que espera poder acolher as equipas e os pilotos no próximo ano, mas que este ano, e face à polémica, desistem de organizar a prova. Assim se fecha mais uma novela, neste caso, a novela Grande Prémio do Bahrein. Uma notícia que também nós veiculamos dava conta de que o River Plate, histórico clube argentino, estava quase a cair para a 2ª Divisão da Argentina, claro. Ora, o Clausura está a terminar, falta apenas uma jornada. Verificando mais atentamente a classificação, verificamos que esta notícia é falsa. Ou seja, que acabamos por ser, involuntariamente, claro está, induzidos em erro. Na perspectiva de esclarecer de uma vez por todas este mal-entendido, decidimos hoje falar sobre o River Plate. Nasceu a 25 de maio de 1901, Clube Atlético River Plate. Um clube que acabaria por ficar na história do futebol argentino pela positiva. O clube mítico que já foi, imagine, 33 vezes campeão. 33 vezes num campeonato que já se disputa desde 1893. Antes, portanto, ainda da fundação do River Plate. O River Plate começou a jogar na Associação Amadora de Futebol Argentino. Na altura havia duas que tutelavam o futebol. Cada uma a sua competição. A AAF, a Associação Argentina de Futebol, e a AAM, a Associação Argentina Amadora de Futebol. Duas organizações, cada uma com o seu campeonato. Mas a equipa do River Plate só competia na segunda, na Associação Amadora de Futebol Argentino. Conquistou o seu primeiro segundo lugar no ano de 1909. Em 1917, voltava a ficar no segundo lugar. E em 1918, novamente no segundo lugar. Ambas as vezes, atrás de um fortíssimo clube na altura, o Racing Club, que hoje em dia não passa de uma recordação na Primeira Liga Argentina. Depois, a Associação Amadora de Futebol ganhou uma outra projeção. Aqui, o River Plate ficou logo em primeiro lugar no ano de 1920. O segundo classificado tinha que ser, ironicamente, o Racing. Em 1921, voltava o Racing a ficar em primeiro e o River Plate em segundo. A Associação Amadora de Futebol Argentino captava mais adeptos do que a outra, em que o Boca Juniors liderava sempre, ou quase sempre, a classificação. Em 1922, a equipa do River Plate ficava novamente no segundo lugar. Mas, desengane-se, não era o Racing Club, era o Independiente de Avellaneda. Depois, as duas associações fundiram-se, formando a LAF, a Liga Argentina de Futebol. Mas continuaram a haver mais do que um torneio. Aliás, não houve dois, mas sim três torneios. O Apertura, o Clausura e o Campeonato. Três torneios, um deles já extinto, o Campeonato. Jogam-se apenas agora dois. O Apertura, o primeiro da época, e o Clausura, o segundo da época. Mas antes desta fundação da Liga, vale fazer um balanço. A equipa do River Plate conquistou apenas um título, mas ficou por 5 vezes em segundo lugar. O primeiro título conquistado pela Liga Argentina de Futebol aconteceu no ano de 1932. Desde então foi um desbaratar de títulos, de troféus e de vitórias incríveis. Resultados complicados e um despertar cada vez maior de ódios e paixões. O River Plate, tal como o Boca Juniors, eram clubes temidos, não só na América Latina, mas também em todo o mundo. Quando estes clubes vinham jogar por terras europeias, era assustador ouvir-se falar em Boca Juniors ou River Plate. Clubes que, para muitos, eram fáceis de bater, porque eram clubes que não eram conhecidos, mas, na verdade, eram gigantes adversários, que deitaram por terra nomes enormes do futebol europeu. Recentemente, o River Plate começou a perder força e acabou a época 2009-2010, no Clausura, no 14º posto, em 20. Aqui, e para que se entenda, é mais complicado não cair de posição. Até porque, ao contrário dos campeonatos europeus, no Clausura, e porque também há dois torneios, realizam-se apenas 19 jogos, ou seja, uma volta. E tudo isto porque são 20 os clubes que integram este Clausura. Depois, quem desce, vai disputar o Metropolitana, que é a segunda divisão, que é, neste caso, distribuída pelos clubes de cada zona metropolitana. Uma espécie de segunda divisão, zonas A, B, C e D, à semelhança do que aqui tivemos em Portugal em edições anteriores deste escalão. O Clube Atlético River Plate começou recentemente a perder alguma força, como disse. Já não é campeão, nem do Apertura nem do Clausura, desde 2007, embora tenha sido no Clausura que conquistou o seu último título. No Apertura não foi tão bem sucedido, ainda que na época 2000-2001 tenha conseguido ficar em segundo lugar nos dois torneios. A equipa do River Plate conquistou pela última vez na sua história os dois títulos, no Apertura e no Clausura, na época 1999-2000. E quando vamos ver os primeiros e segundos classificados, em quase todos eles, consta também o Boca Juniors, o eterno rival, quase Porto Benfica, no futebol argentino. O Desporto Antena termina por aqui, mas regressa na próxima semana, aquela que será a última do nosso programa. Fique bem e até à próxima segunda-feira.